Vejo as horas, escuto o som pelo rádio relógio que meu pai comprou. Transmissão ruim, mesmo assim tá bom. Botei Bombril na antena, o rap sintonizou. Feliz demais no meu quarto eu fiquei. Por um momento o engraxate virou rei. Meu trono é minha caixa, por favor mamãe relaxa, que esse som lhe faz bem também, que eu sei. Ei tio, respeito prevalece, essas ruas me conhecem, eu reconheço cada um. Cada mano, cada mina, cada beco, cada esquina. Salve as crianças da Vila Esperança. Sinto saudade dos amigos que partiram, que não se despediram da família, da rua, nem de casa. Um grafite no muro é presente, é futuro, mas voltar ao passado é que arrasa. Arrasa. Você não pode vacilar, sua mente é seu lado, na frente é o guia. Você não pode vacilar. Que foi, que há? Arrasa. Você não pode vacilar, sua mente é seu lado, na frente é o guia. Você não pode vacilar. Que foi, que há? Eu fui ouvindo os conselhos do meu pai, uai, que sempre me dizia em demasias palavras da Bíblia. Enquanto suas corria em sua face que sorria, eu chorava e corria pra Brasília, pra abraçar a oportunidade na grande cidade, na mais pura humildade. Acredita se quiser, sai louco do Triângulo Mineiro, só com um pouco de dinheiro, mas com Deus no coração e uma porção de fé. Eu engoli o choro e prometi a Deus que minha mãe ia sorrir quando seu filho voltar. Papai do céu me atendeu e deu missão pra eu cumprir. Vamos em frente, com a minha mente ao meu lar e na estrada. Lembrava da quebrada, só quando cheguei na rodoviária. Esqueci do mundo e no fundo alguém comigo conversava. O chicote estralava, ele falava: arrasa vagabundo. Ele arrasa. Você não pode vacilar, sua mente é seu lado, na frente é o guia. Você não pode vacilar. Que foi, que há? Arrasa. Você não pode vacilar, sua mente é seu lado, na frente é o guia. Você não pode vacilar. Que foi, que há? Periferia tem talento na expressão do sentimento. Em nenhum momento me senti decepcionado, e sim, lisonjeado de fato, pois engraxava sapato. E dessa vez fui bem recepcionado. Já era fevereiro e eu com pouco dinheiro. Festa no Brasil inteiro, curtindo o carnaval. Mesmo assim, foi legal. Minha festa não era carnal. Meu dom espiritual me afastou de todo mal. Que assim seja, seja onde quer que esteja, esteja firme e fiel com seu papai lá do céu. E veja, a fé prevalecer, os milagres acontecer do jeito que tem que ser, até no banco dos réus. E lá estava eu com Deus na frente, como sempre, cantando pro DJ brother a Inconfidente. E de repente o padrinho Genival disse: uau, esse mineiro bom, véi, é surpreendente. Ele arrasa. Você não pode vacilar, sua mente é seu lado, na frente é o guia. Você não pode vacilar. Que foi, que há? Arrasa. Você não pode vacilar, sua mente é seu lado, na frente é o guia. Você não pode vacilar.